Esta é a sua sintonia, ZYI 923, 950 kHz, Rádio Boa Esperança AM, Padre Marcos, Piauí, fone 3431 1137, direção geral, Osvaldo Luiz de Macedo, Rádio Boa Esperança, ame esta onda. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança AM informa a próxima atração. Hoje da noiva lutar, a maldade pai dela neta, mãe dela neta, lutar, se é bandido aqui, a cama está, e casando a só chega mais tarde. Só chega mais tarde. Tá, que você tá por fria, até de putaria, então vou te dar. Nossa, já toda feliz que amanheceu o dia, ela só quer ser pai. E aí, se tu quer, eu vou te dar, vai. Ela pede o dia da tapa na raba na hora que ela quer. Toma. Hoje da noiva luta, da maldade pai dela neta, mãe dela neta, luta, se é bandida aqui, tá com a cama de tá, se casando já só chega mais tarde, só chega mais tarde. Sabe o que ela quer? Não, se até senta por fria, pede putaria, isso vou te dar. Uma sogra toda feliz que amanheceu o dia, ela só quer pensar. Ela pede o dia da papa na raba na hora que ela quer. Bota dentro da nossa cadeira, ninguém. E depois que sofreu por tudo, não presta para ninguém. Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que eu tô falando, que eu tô pra todas as amigas de lá, que aqui a bota deve estar na sua cadeira, não tem ninguém. E depois que tu tá pronto, tu não precisa pra ninguém. Talvez com carinha de menino, já me deu pra ti, já me deu pra ti. Talvez com carinha de menino. I'm gonna go to the next one. nada, pra você também me olhar. Me convida pra ir embora e espera a minha resposta. Hoje você vai dormir querendo, tá de volta lá do seu jogo. Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que viver. Hoje você vai dormir querendo, tá de volta lá do seu jogo. Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que viver. Poder caminhar barriga. A Maria no Siló, quer dar golpe de barriga. Sentado, ela vem por cima, mamando, que maravilha. Vai jogando papadinha pro menor. Tô novinha, ela é louca, pra poder caminhar. A Maria no Siló, quer dar golpe de barriga. Sentado, ela vem por cima, mamando, que maravilha. Vai jogando papadinha pro menor. A Maria no filão, quer dar golpe de barriga. Detalhe, ela vem por cima, vamos, que maravilha. Vai jogando sapadinha pro comendor. Você é um cara que se embaixo da minha pista. O seu olhar é um caminho que está agitado. O seu corpo é um caminho que está agitado. Thank you. Tenho o coração dividido entre a esperança e a vazia. Tenho o coração bem melhor que não tiveras. Não consegue se conter, ouvir sua voz. Morre o coração, sempre escravo da fortuna. Me dera ser um peixe, para em seu límpido aquário mergulhar. Para ser borbulhas de amor, pra se encantar. Passar a noite em claro, dentro de ti. Para enfeitar de corais tua pintura, fazer silhueta de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Está apaixonado, faz parte. Brasil. Thank you. Pedro. Na minha cabeça. demitindo o som. Se você não vem, a sua vanidade tira minha caminhonete. E meus amigos perguntam de ti, te levou. Meu pai não desiste, ele quer que eu vou. Eu sempre não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso pai tá vindo na igreja. Não vai se segurar, mas isso na minha cabeça. Não vou tocando o galo, tá tudo a boa. Vai, trouble, now they say it's trouble. Your job is to put the heart in trouble. Mas com a ligação de emergência, é caso de cama, carência de urgência. Alguém está falando atrevida, que está se afogando na dúvida. Atenda, amor, eu quero ouvir seu alô. Atende aí, belezinha. Chama que teu voz já tá na linha, querendo chutar, vou te abençoar a linha. Chama, atende aí, belezinha. Alô, belezinha. O Espírito Santo que tu ama tá na linha, querendo chutar, vou te abençoar a linha. O Espírito ama que teu voz já tá na linha, querendo chutar, vou te abençoar a linha. É uma banda. E tem outro nome que me engana. Eu já vi que você tá recusando. Mas a ligação de emergência é caso de cama, carência de urgência. Fica falando sem respirar. E tá se afogando na bebida. Atende, amor, eu quero ouvir seu alô. Volta do mundo e na hora de acabar. Let's go. suas armas.